Bem-vindos ao Neo Player episódio 49, com os afrescalhados de sempre, Cisne Negro. Como diz o nosso sábio guerreiro, recordar é envelhecer. Podcast. Old Coffee. Voltamos. E eu sou o Dissection. E antes de a gente começar, já tinha comentado isso com o Old antes, né? Mas como vocês ainda não tá, o que você achou da Bandai anunciando 2 milhões de vendas lá do Tekken 7 e a Capcom ainda reclamando lá de 500 mil, né? Será que não tem alguma coisa aí por uma lançar um jogo completo e a outra lançar o jogo pela metade? Achei pouco. É incrível, né? A Capcom é foda. A Capcom reclama que mal vendeu 500 mil, mano, sendo que o jogo 2 anos e ainda não tá completo. Tekken lá demorou pra sair, mas o dia que saiu aí, o jogo completo, 2 milhões. Final do ano tem guises. Aí agora a desculpa da Capcom é que vai lançar o Arcade Edition. É, mais de 100 finais diferentes. Pelo menos quem tem vai atualizar de gratuito. Eu pensei que não ia ser assim, não. Ia ser igual que Street Fighter 4. Aí ia ser sacanagem demais também, Street 4, né? Vocês lembram, né? Puta que pariu, né? Não, mas eles já falaram no começo já que ia ser assim. Quem já tivesse o normal ia atualizar de graça. É, que bom. Todas as atualizações seriam de graça, né? Que bom. Pelo menos por aí eles parece que vão cumprir isso daí. Então, mas será que o jogo pelo menos agora vai ficar completo? Vai. Agora vai ter 6 modos agora. Não tinha nenhum, agora vai ter 6. DLC não vai vir nenhum, claro. Mas os modos já estão lá, o arcade. Quer dizer, dá pra tu jogar igual um jogo normal. Zerar e tal, contra a máquina. Antigamente não, era só contra. Né? Vamos ver, então. Mas vamos lá pros jogos que andamos jogando. Cisne, todo esse tempo que a gente ficou aí nesse hiato, 6 meses sem nada, você andou jogando alguma coisa? Profissionalizado seriamente em paladins, ter ido pra 3, 4 torneios lá no Canadá. Sério candidato a ser campeão? Sério, sério candidato. Só não fui por assim, porque acharam 2 jogadores melhores do que eu na hora assim do grupo e foi, entendeu? Mas aí eu também tô no trabalho e tal, essa vida correria, não dá. Aí então, profissionalizando no paladins, mas agora eu tô jogando Aritana, aquele jogo brazuca lá, ganhou vários prêmios. Ah, como que é? É pena, não sei da quanta, Arpia. Pena. Arpia, eu nem sabia o que era Arpia, depois que eu vi. O que é uma Arpia? Um urubu rei, uma ave lá, urubu rei doido. Ah, eu sei que eu sabia que era uma ave, assim, mas urubu rei? Pois é, tava lá, uma espécie de urubu rei doido lá. Aí a historinha é que tem um índio guerreiro lá que tá, tipo, com um espírito do mal e tal. Tá doente, tá fudido, deve estar com alguma zica. Aí eles falaram que... zica é verdade. Zica verde. Pode ser mesmo. Aí eles falaram que tem que arrumar o velho mestre lá, o índio lá, o velho lá, falou que tem que arrumar, tá faltando uma pena pra curar o bicho, o rabo do cara de vez. Aí começa a aventura do nosso pequeno guerreiro índio lá pelas florestas, pelas matas, cavernas e tal. É um joguinho bem bonitinho, assim, você vê, assim, é super coloridinho, né, tal. É, lembra aqueles jogos de que a gente jogava como Super Nintendo. É, Super Nintendo, Donkey Kong, nessa pegada, assim. Rei Leão, né, aqueles jogos assim. É. Um jogo bobo assim e tal, mas tem um nívelzinho de dificuldade e tal, mas é bacana. Tem gente que falou que esse jogo é meio difícil, assim, foi até a terceira fase, de boa. Sim, assim, quem não é retro faker assim, igual eu, assim, vai ser chamar dificuldade. É, aquelas partes da plataforma. Agora quem for pro player igual você... Quem é pro player, tranquilo, bate batido. O jogo tem uma pegada mais devagar, né, corrido, tipo... jogos que eu falei aí, até o Rei Leão mesmo, do Donkey Kong, tinha umas partes lá que era zica, né, de obstáculo. Esse aqui não, ele é mais centrado, mais tranquilo. E como funciona o esquema dele? Tipo, ele é de pular na cabeça, de fazer e alguma você coisa? Começa, ele vai evoluindo, tipo, vai pegando power-ups, isso que eu achei bacana, ele vai aumentando o level dele e aquele bastão dele que ele usa lá, que ele, não sei que o nome daquela porra lá. Ele vai evoluindo, vai mudando de formato e tal, e vai ganhando poderes. Você começa basicão, cabação. Você tem os golpes do salto, tem o golpe da frente e trás e tal, e o pulo normal e o porradão dá pra baixo, botando pra baixo quando tá no pulo, né? Apertando o botão lá. Ele dá tipo uma... pá! Como é que eu vou dizer? Tipo... uma pancada. É, uma pancadona forte pro chão, entendeu? Pra dar um troço. Aí, com o tempo, tu vai evoluindo, pega pulo duplo, pega... ele ataca umas paradas também, e tu vai evoluindo de acordo com o game. Eu não evolui tudo pra saber, então até agora eu só peguei o pulo duplo, uma corrida lá doida que ele dá, e uma espécie de bagulho que ele ataca lá. E trilha sonora, esses bagulho dele, é bom? A trilha sonora dele eu achei bem básica. O gostosinha de ouvir, mas básica, básica. Nada assim fenomenal igual o Donkey Kong, entendeu? Ah, não, mas aí... Que tinha aquelas cenas... De... É, não, é, foi referência que eu tô falando desde o início do Donkey Kong. Mas assim, pra um jogo brazuca, eu fiquei bem orgulhoso mesmo. Você recomenda, assim, vale a pena. Recomendaço, recomendaraço. Não é só porque é brazuca, não, porque é bom mesmo, bacaninha. Pra quem quer um jogo tranquilo, leve, né? Não, terminei não. Porque eu ia falar assim, porque o pessoal fala que é meio difícil mais pra frente esse jogo, então... Mas... É, não sei. Você tá danizado, eu só quero ver alguém depois comentando, falando assim, não, joga mais pra ver se o jogo não é difícil. É, só se eu tô na parte fácil, mas a princípio eu achei tranquilo. Você tá ainda no tutorial. Tranquilo, tutorial nada. Você tá no tutorial e tá falando. Ah, essa é pro player, esqueci. É. Eu tinha esquecido que você já tinha ganhado essa tag já, pro player. Pro player, retro faker. Mas é recomendado então, vale a pena. Recomendaço. Paladins também. Beleza então. E você hoje? Andou jogando o quê depois de 6 meses de hiato? Suíça! Suíça! Que eu tenho jogado ultimamente é o Bruxão 3. Eita. Ah, o The Witcher 3. Você já salvou ele e tá fazendo... Quem salvou do quê? Não salvou ele? Não. Que eu ia perguntar... Eu tô com as 50 horas de jogo já e eu não tô nem na metade ainda do jogo. Que isso. Tão grande assim, que eu pensei que você já tinha salvado e tava só brincando assim, jogando. Nada, eu tô fazendo só as missões secundárias ainda e só aquilo dali já te dá no mínimo umas 20 horas de jogo ali, aquilo dali. É muito bom, o jogo é bonito demais, é, a história é muito boa, é muita coisa pra você fazer. Até quando eu comecei a jogar eu não sabia o que eu fazia primeiro, tanta coisa que você tem pra fazer. Uma coisa que eu tinha comentado com você, né, antes de começar o podcast, vocês ainda não tava, mas o Cisne, eu sei, a gente já comentou uma vez, ele concorda. Fala a verdade, dá mó orgulho, né, você escutar esse jogo, tipo, tudo em português, assim, você vê, bateu o pessoal dos vilarejos comentando. Os NPCs também. É, as primas, né? Falando assim, olha o Bruno, não sei lá, tipo, dando as cantadas. Você fica assim, caramba, eu vivi pra viver esse dia, né? É bem feito o mundo todo, assim, ele é bem construído, né? Bem feito. Perfeito, não tem o que falar desse jogo. Eu não lembro o ano que esse jogo saiu, você lembra? Foi 2015, 2016, eu não lembro. Acho que foi ano passado, pô. Não lembro. Foi aquele que ele ganhou. Acho que foi 2014, finalzinho, que foi, isso, nem lembro. Tá doido, estão doidos, 2014, nada. É que eu ia perguntar assim, foi esse jogo que ganhou o melhor do ano? Ganhou o melhor do ano na época. Esse jogo merece, meu, fala a verdade, é... Foi, esse merece mesmo. Eu até dropei o Metal Gear 5, eu parei o Metal Gear 5 na metade lá do jogo e comecei a jogar ele. E não parei mais. E não sei quando eu vou parar de jogar. Mas você começou a jogar Metal Gear depois e parou? Ou você já tava jogando primeiro Metal Gear? Comecei Metal Gear primeiro. Ah. Metal Gear comecei primeiro. Aí eu acabei a primeira metade do jogo. Porque Metal Gear ele é meio repetitivo também, as missões, né? Vai ficando mais difícil, mas o objetivo é quase o mesmo. E no Witcher não. No Witcher 3 você tem vários objetivos ali. Você é obrigado a fazer aquelas coisas paralelas que tem no The Witcher ou não? Não, você faz se quiser. Mas aí ajuda você a subir de nível, né? Ah, tá. E mas influencia, tipo, na história também, alguma coisa ou não? Não, algumas coisas tem alguma coisa específica com os personagens, acrescenta, né, com o personagem da história principal. Aí, com todas as missões, assim, são, não é aquele negócio que é maçante pra você fazer. Você faz mesmo e quando você vê, já acabou seu fim de semana, já. Você não dá nem fé. Tem um colega meu que já tem, tipo, quase 250 horas nesse jogo. Eu fico, caramba, como que você não cansa desse jogo, não, mano? Aí, não, mano, tem muita coisa pra fazer. E é bom. É, então, e é isso que eu fico, eu olho aquele jogo e fico, nossa, o jogo é bonito pra caramba. Eu fico, caramba. O 2 já era mó bom, eu jogo gay pra caramba, assim, eu já gostei pra caramba do 2. Eu não sou que nem o Cisne, eu comecei pelo último já. É, se fosse fazer que nem o Cisne pra começar do primeiro. Cisne eu recomendei, eu falei assim, porque eu joguei também o 1, né? Eu falei, Cisne, o 1 é meio, foda. É difícil. Não, é um, 1 é difícil. Um, a jogabilidade dele a jogabilidade, é o que cacete. Que eu falei pro Cisne? Que eu falei? O jogo é bom, mas a jogabilidade dele ficou tão datada que você, mano, sofre demais, a jogabilidade atrapalha, é muito... Atrapalha, né? É, atrapalha, estraga o jogo, o primeiro. Assim. Zoadão. Não dá fica mais aquela jogabilidade. É o Cisne ainda ficou assim, não, mas eu vou conseguir. E não conseguiu. Chegou uma... Mano, é muito não, eu parei pra jogar outras coisas na época, né? Então, e nunca mais voltou. Nunca mais voltei. Nunca mais voltou. Não vai voltar nunca mais. Você não vai voltar. Duvido, volto sim. Mas e aí, você recomenda o jogo, então? Porra. Responder. Não recomendo não. Não compra não. Eu fico pensando assim, caramba, a Red Prog é a empresa que eu tenho maior orgulho, mano. O cara começou lá, nada, assim, mó simplesinho, se ergueu só com esse jogo, fazendo um jogo. Beleza, o 1, hoje a gente pode falar, mas já foi bom. O 2 foi top. Olha o jogo, o 3, o nível de jogo que os caras fizeram, mano. A Red Prog é uma empresa que dá orgulho. Aí por isso que eu fico mó empolgado, assim, esperando lá o Cyberpunk lá. Esse jogo aí vai promete, mano. Já que saiu esse jogo. É, só sei que até lá, até sair isso daí, eu ainda vou jogar muito o Bruxão ainda. Eu aproveitei lá um review que o Cisne soltou uns dias atrás. Aí falei, mano, esse jogo é mó da hora, vou jogar, né? Aproveitei e fui jogar lá o Outlander de Mega Drive. Jogão. Quando eu vi o seu review, eu falei, nossa, tinha já esquecido que esse jogo existia, mano. Ó, um pecado. Mad Max. O Gold Coffee deve gostar hoje. Não, mas o Gold Coffee agora eu descobri que ele gosta. Antigamente ele não tinha assistido, mas agora ele já assistiu o filme Mad Max e falou que o bagulho nossa, é demais. Semana passada na Globo eu assisti o filme desde aquele tempo. Não, aquele tempo. Agora. Mas tá assistindo o novo, tem que pegar os velhos. Os velhos que é bom. É, não, mas o que passou foi o novo, né? É, então, mas o novo é como se fosse um filme antigo que ficou guardado na gaveta até hoje. Só lançaram hoje, mas não é aquelas porcaria que fica tipo 20 anos sem não, nada. Filme lança é aquele não, filme é bom. É um filme é bom pra bom. Cacete. Não, os antigos também então, é muito bom. Só que tem. Então, não é. Né, com essas tecnologias de hoje. E pra quem não sabe, né, o Outlander não é um jogo que tem o nome Mad Max. É, não pude por causa do direito autoral. A Mindscape não foi por causa de direitos autorais, né? Porque ela fez o Mad Max pro Nintendinho. Foi um lixo horroroso. Ah. Aí ela ia lançar pro Super Nintendo e pro Mega. Só que na época ela perdeu os direitos sobre a licença da franquia. Aí ela botou Outlander mesmo, mas todo mundo sabe que é o Mad Max. Esse é um dos raros jogos também, né? Depois de Flashback, que eu dou o braço a torcer, que é a versão de Mega. Não gosto nem de falar isso, mas tem que falar. É verdade. A versão do Mega é um pouco melhor que a Flashback Super Nintendo. Também. Também. Então, por isso que eu tô falando. Depois de Flashback é um se parar aqui, também. Vai mais de 10 fácil, rápido. Porque, tipo, enquanto a versão do Mega Drive, você quando tá no carro, você tá vendo de dentro do carro, tá vendo o volante, tá vendo tudo assim, mó bonito, mó da hora. Do Super Nintendo você vê o carro de fora, assim, parecendo um carro mó zoado. E aí quando você vai na cidade, tá andando lá no Mega Drive, é uma cidade destruída, assim, os negócios. No Super Nintendo sempre aparece com umas minas, assim, os mineiros, você fala, mas que burra, cara, é essa? Botaram em terceira pessoa o carro, nada a ver, ficou zoadão. Então, você vê o carro de fora. No Super Nintendo, no Mega Drive é de dentro, é mó da hora. Tem um canal muito bom que até falei com o Dissection. Pra quem gosta dessas comparaçõezinhas de tal, quem é hater de tal, um tal de Você Decide no YouTube. Depois vocês procuram lá. Muito bacana. Eles fazem várias comparações de jogos. E aí tem desse jogo lá, né? Tem desse, né? Eu lembrei aí pra fazer o review. A única coisa assim que eu reclamo é que eu não lembro da versão do Super, né? Que eu nem vejo mais a versão do Mega, pelo menos, é que sempre fica aquela mesma música quando você tá dentro do carro. Só muda a música quando você sai pra... Só que aí também fica a mesma música, né? Só tem tipo duas músicas no jogo, basicamente. Basicamente só do carro e a de fora. Mas e a de fora? É, mas a do Super também é assim. Mas a do Mega eu ainda acho também melhor. É que a música eu já não lembro mais da do Super. É porque a do Super eu achei tão ruim, assim, ainda é meio lenda. Aí eu nunca mais nem botei a mão. Eu sempre só joguei a do Mega. Assim. Não, a do Super jogabilidade era horrorosa, gente do céu. Eu quando fui fazer, eu fui dar uma jogada pra dar uma relembrada. Que misericórdia, horrível, horrível. Eles cagaram feio na parada ali. É, então, mas a do Mega é inacreditável. Você fala assim, nossa, o Mega Drive fazer um bagulho desse tão melhor do que o Super Nintendo. Você fica, caramba. Aí você olhando a visão de dentro, assim, aí quando passa os motoqueiros, os caras do lado, aí vira assim pro lado, aí fica mostrando tipo um espelho, assim, um barato. Retrovisor. O Super Nintendo também aparece. Só que fica, é, mas fica é, meio o carro nada tá do lado de você. É, então, não, mas já aparece. Então, você tá vendo o carro de aparece fora. Aparece a janelinha dele do retrovisor e a arma. Só que fica uma coisa nada a ver, tu tá vendo o carro de fora. Aí parece que ele fica um troço sem nexo nenhum. Então, mas esse foi o jogo que eu falei, cara, eu já não lembrava mais nem que existia. Tipo, se você não tivesse feito o review, ia vai lá saber pro dia que eu ia lembrar disso aí. Talvez nunca mais. Aí, lembrar, tanto que eu peguei e joguei até terminar o bagulho. E é grande, é hein? É grande. Né? Demorei mais de 3 horas pra salvar esse jogo. Fiquei jogando mais de 3 horas. Porque tá sempre pegada. O ritmo é tu ir sempre frente pra chegar naquela cidadezinha lá e tal, né? É, então. Só o chato é isso. A música que fica sempre. O chato do jogo é quando tu para pra pegar gasolina e bala. É a parte é, então, mais chata. Mas é na cidade andar. No carro o bagulho é mas doido. Mas dentro do carro. Pô, dentro do carro, mas da hora vem aqueles helicópteros, é, um monte de coisa. Porra, da hora. Não, e tu sente. É um jogo bem. Você lembra o ano que é ele? Ah, Ah, não, não vou lembrar. Ô, oh, é mó revolucionário, assim, pro tempo não, dele, pô, é mó da hora. A gente fica imaginando se, se a Sega fosse malandra, botava um jogo desse no Sega CD. Caralho, imagina com C. Ah, mas o Sega CD não era bom pra 3D? Então... Não, pra filmes. Não ia ter muita diferença. Ah, pra tá. Pra botar uns filmezinhos mais CGs, tipo o carro chegando, para aí. Umas paradas assim. Mas é, mas esse jogo aí não deve ter vendido muito, não. Apesar de ser bom, assim, não. Porque o nome não ajudou. A galera não comprou a ideia. Outlander. Não comprou. Não tem o mesmo. Não tem a mesma força, né? De Mad Max. Ó, o nome é tão estranho que até quando eu falei, comentei com o Old agora, ele falou de um jogo do Steam que eu já nem lembro. Que chama Outlander. Só que é out, com D mudo, assim, né? E o jogo, esse do Mega Drive é Outlander, E-I-R. É. Mas então, os nomes até parecidos. Mas é um jogaço, um jogaço. É triste, né? Mas tudo chega ao fim, né, Cid? Tudo passa. Tudo passará. Até a uva passa. Ah, não. Não vou botar isso, né? Então... Corta, corta, corta. Essa da uva passa, puta que pariu. Tudo chega no final. A gente faz alguma coisa na vida e já sabe que uma hora vai acabar, não é verdade? Você não sabe disso? Você não sabe disso, Old? É. Parecido Pedro Bial. A gente tenta evitar, né, tal coisa. A gente fala assim, não, vamos continuar, vamos até o final. Mas a gente sabe que uma hora as coisas terminam. Pois é. É por isso que a gente aproveita o momento, né, tal. Vou até avisando logo, né, que a gente vai hoje dar spoiler pra caramba, porque a gente vai falar sobre final dos jogos. Só jogo lançamento, hein. Quem não gosta, passa batida esse episódio. Só lançamento. Tipo, o mais velho... Olha de jogo de 20 anos, conta. O mais velho tem... O mais novo tem 30 anos de jogo. O mais novo. O mais novo. A gente já tava avisando. Nem adianta reclamar, falar assim, não, que deu spoiler. Porra, sei lá, porque... pra jogar esse jogo mês que vem. Quem não quer escutar o spoiler, nem escuta esse episódio. Porque já sabe que a gente vai tacar spoiler aqui mesmo. Porque quem é que não jogou Doom 2? Tem gente que joga até hoje, cara. Doom 2. Quem não jogou Doom 2 sofreu pra caramba, passando aquelas telas lá com os corpos pendurados, matou um monte de coisa, pra no final chegar lá e ver aquele... Final ridículo. Aquela imagem, aquela imagem com textinho, assim, e daqui a pouco começar a aparecer os inimigos e os nomes dele embaixo. Nossa, não foi sacanagem isso aí, mano? Não, nem a versão do PC teve um final digno. Eu fiquei curioso agora a versão de 3DO. Uma vez conversando com os malucos, falaram que uma versão de console teve um final legal. Agora não sei qual? Se foi... Não, é aí que tá, não lembro. Não sei porque se... o do Nintendo 74 também não é, porque eu não, já salvei o 74 não é. O do Super Nintendo também não. O do Saturno? Saturno... Eu também não, só se for do 3DO. Deixa eu dar uma busca aqui. Às vezes eu penso, será que quando o cara começa a fazer o jogo, principalmente nessa época lá, o John Carnack, os caras estavam fazendo, será que os caras não param pra pensar assim, ah, vamos fazer um final da hora? Os caras só pensam assim, ah, fez o jogo e acabou, assim, aí no final, ah, tem que ter um fim. Aí bota lá, tipo, umas letrinhas. As letrinhas nada a ver. Você passa mó sufoco pra chegar naquele chefe. É, você lembra não, que é o chefe? É uma cabeça, um Beuzebu lá, que você fica matando. Na última fase, é tipo numa precipício, né? Não lembro. Você passa um monte de, uns inimigos, tá? Um lugar todo, uma guerra assim, gigantesca. Aí você entra num lugar fechado, e aí desce tudo, as coisas assim, e abre, tipo, na parede, assim, a cara, tipo de um Beelzebub. Não sei se você lembra. Só a cara. E essa cara começa a dar tiro em você, um monte de coisa, e você tem que começar a atirar nele. Quando o jogo foi lançado, foi em 90 e não sei quanto. Vocês queriam lá uma CG lá, tipo, do não, Final mas Fantasy? Pelo menos alguma imagem, era foto. Comum, tipo, também. Tipo, o Marine lá, é chegando o final, na final 3DO chegando... também é a mesma merda, tudo igual. Pelo menos o Marine chegando em algum lugar lá, festejando com as pessoas, casando com a mulher lá, sei lá, fazendo qualquer coisa, mano. Mostrando pelo menos ele voltando pra terra, normal, de boa. Ó, tô aqui, gente, tá de boa, pode ficar aí. Porque, sério, cara, até hoje eu amo o Doom, principalmente o 2, eu jogo direto, o 1 e 2 jogo. Eu peguei recentemente um mod que transformaram o Doom num jogo, porra, super moderno, mané. O Doom 2, com aqueles mesmos sprites e tal. Sério? Fizeram vários jaoezinhos, botaram soco, botaram ele pra fazer mira focada, assim, tipo aqueles jogos de FPS novo, que tu aperta assim, ele pega a arma e olha assim no bagulhinho pra ficar mais preciso e tal. Fizeram, até hoje, fazem mod do Doom, até mas hoje. Mas então, mas hoje. Nem precisa, que nem, o meu prazer mesmo é jogar aquele negócio assim, do jeito que ele é. Só que eu fico me perguntando assim, aí eu fico, caramba, vou se mato, se termino, né? Porque eu já joguei tanto, eu consigo terminar. É, então. No final. Aí eu fico, mano, será que os caras me param assim pra pensar assim, ah, vamos fazer um final. O do 32X, o final é o mais diferente de todos. Eles botaram, como que é o do 32? Eles botam um fundo madeirado e vem subindo as letras. nem aquele fundo das almas o fundo tem. Nem amadeirado. Nem parece que você tá falando tem. Tipo de bebida. Aquelas bebidas. O cara que quer fingir que é provador de bebida. Aí, não, é um gosto meio amadeirado. Bizarro, maluco. Bizarro. Então não teve, não. Falando merda pra mim. O do 32X é o mais diferente, mas é uma bosta. O do Nintendo 64 também, eu lembro que eu sofri. Porque Doom, tá ligado? Todos é difícil, né? Você sofre pra caramba. Até você terminar, demora. Pelo menos eu demoro muito, né? O do Nintendo 64, eu sofri pra caramba. E aí, quando você chega lá, é o mesmo final. Você fica meio assim. É, sem, mesma né? coisa. Podiam fazer um AOEzinho, né? Sacanagem, mano. Custava nada botar um bonequinho, aquele Doom lá, cravando a bandeira assim no Marte. A bandeira do... Quanto recalque. Por que, você acha que tá bom o final do Doom 2? Você acha que é um final digno? É, tá bom. Você não salvou a Terra sem escapar. Por vivo, tá bom. Ah, mas a gente tem que ver a comemoração. Mostrava, né? A gente nem, tem que ver seja, uma comemoração. Nem que fosse uma navezinha voando assim e o mate explodindo assim, boom. Aí depois subir a letrinha. Pelo menos tinha até uma tema assim, olha que satisfação de explodir o mate. Porque, na boa, eu quando jogo um jogo, eu já fico pensando assim, não, quero jogar, salvar o jogo. Pelo menos antes, né? Hoje em dia, só eu jogar já me satisfaz bastante. Mas antes eu ficar, não, quero salvar, tá? Ver como que é o final. Aí você descobre um final que nem um jogo épico que nem é Doom 2, e aí um final capenga, você fica capaz. Cara, até o do GBA é o final mesmo. Puta aí, velho. Eles só vão mudando o fundo. O fundo mas padrão aí, sabe é que aquela foi? Jalma, mas aí já é o contrário. É aquele negócio. Já que eles viram que não fizeram o primeiro, viram que ninguém nunca comentou de falar, ah, deixa, o jogo foi mó épico, virou tipo uma tradição manter aquele final. Aí os caras já não podem mais mudar o final. Agora tem que ser aquele final. Sei, já que acho. O final é não ter final, vai até o final. Já virou clássico já, não pode mexer mais. É, então, virou um clássico aquele não final. Agora vai até o final, não tem final, entendeu? Eita, pra que complicar? Já é um grande jogo, uma hora dessa. É um grande jogo mesmo assim, perde a majestade. Não, o jogo é demais. Felizmente existem jogos, um jogo que eu amo, assim, eu idolado pra caramba, Shadows of Colossus, que tem um final que, mano, até a lágrima desce. Até a lágrima desce. Só o jogo já é animal, jogou o jogo, você jogou, né, Cis? Joguei. É, foi o... Eu costumo dizer que veio depois do Ico, né? Vocês lembram do Ico? Não, mas ele veio depois do Ico. Então, veio depois do Ico. Foi da mesma pegada. O Ico também, um jogo muito bonito. É da mesma empresa que fez agora também o... Como que é o nome daquele outro jogo? É deles, né? Do PlayStation 4 lá, que demorou 20 anos pra sair. Ah, o Tchikoff deve saber aquele jogo. Last Guardian, né? Last Guardian. É da mesma empresa, não é? Mesma empresa. Não sei, é? Não é? Eu acho que é. Tenho quase certeza, porque ele é tipo um sucessor. Eu acho, se não me engano, é, né? Ah, é verdade, é. Do Ico, né? É, o Ico. Então, porque o Shadows of Colossus é como se fosse uma sequência espiritual do Ico. Primeiro veio o Ico e depois veio o Shadows of Colossus. E Shadows of Colossus, eu nunca esqueço, aquele chefe que é tipo uma águia, assim, um bicho que vai voando, assim, e você tem que ir aí subir nas asas dele. Não, o jogo tem toda essa pegada, né? Você vai ter que ir montando um bicho pra ir matando ele aos poucos, vai sangrando ele aos poucos, caraca. É, exatamente. E os Colossos, tipo, é por parte. Você vai em tal lugar, tanto que o último chefe, você tem que primeiro achar, dar um trabalho do caramba achar ele. Não, e aí quando você acha, aí você voando, sobe numa parte. Aí foi voando, né? Era uma merda. Quando chegar no tipo, você vai estar lá no cavalo. E tem, parece Nossa, até a Epona lá do. Cavalo final. Quem não chorou com cavalo, hein? Cavalinho aleijadinho. Deixou lá a mulher com o bebê. Ele aparece mancando, ele aparece. Então, mas depois deixa lá a mulher salva lá com o filho, aí depois sai assim de lado, meio cambaleando. E outra, o personagem principal vira um colosso, você viu? A gente até joga uma parte assim do final, lembra? Que ele vira um colosso. Eu não tenho certeza, mas a ideia é meio que tipo que aqueles colossos que a gente enfrentou eram igual ele, assim, conseguiu vencer e se tornaram colosso, né? Virou, é tipo um ciclo, né, o bagulho. Também foi a mesma impressão que eu tive. O final dele, tem mais de 20 minutos assim, o bagulho é demais, assim, é lindo. Não, uma é como música se fosse um é... filme, né? O jogo todo é como se fosse um filme, né? Muito top, velho. A jogabilidade dele deve ser hoje em dia, ele vai até sair agora em HD, vai sabe, sair saiu. HD. Remasterizado. Remake, né? Vai fazer. Não é remake não, é HD. Não é remake não. Então, mas a jogabilidade dele, o pessoal deve meio um pouco estranhar, assim, que ele era um pouco meio duro e tal, mas mesmo assim, o jogo é lindo demais, é um dos jogos mais épicos que eu já joguei. E aquele final, se você fala assim, caramba, valeu a pena jogar. Cada colosso você lembra, assim, matando. Quando a gente tá. Quando ele vira colosso, você lembra? Vem um monte de cara, assim, aí os caras começam a fugir pra não deixar ele matar. Aí daqui a pouco você volta a virar a pessoa de novo. Aí vem um vendaval, sei lá, que começa a te puxar por um buraco, você não consegue conter as sombras. Daqui a pouco aparece lá e você não sabe se morreu ou se não. Aí aparece a mina lá que tá procurando. A mina de fé. A mina de fé. Nossa. Eu sei, meu homem, minha mina de fé. Aí. velho. Mina de fé. Nossa, mina de fé. Tudo velho. Mina de fé. É. De fé foi de falar do fundo, hein? Foi, esse Por foi. Porque você não ia pras baladas chavecar os brotos, não? Chegava cantando o ouvido, aí, mina de fé, os broto, a mulher ficava toda arrepiada. Os brotos? Não, não sou desse tempo, não. Que isso, Odin. Não sou tanto assim, não. Eu ia jogar um chaveco nos brotos legal, né? E broto. Tô na sua, broto. Mas voltando pro jogo. Você não jogou Shadow of Colossus, não, Odin? Joguei um pouquinho no comecinho, no emulador só. Um pouquinho? O quê? Como é que tu consegue começar esse jogo e não terminar? Que isso? E não terminar, exatamente. Porque o emulador na época não tava bem desenvolvido, travava. Ah, aí não conseguia continuar. Pode. Mas você viu como que o jogo é demais, né? É, perfeito. Hoje em dia, de repente, a molecada... Porque ele e o Ico são um jogo... Até o Last of Guardian tem uma pegada meio que monótona. Tem uma galera que, de repente, não vai gostar. A galera que gosta de ação, jogo de porrada, porrada, porrada, toda hora, intenso, intenso, intenso, tiro, tiro. É um jogo que a galera, de repente, não vai curtir. Porque tu tem que caçar as coisas, tu tem que procurar a coisa. Tu tá num ambiente, assim, que não tem ninguém. Só aqueles monstrões do... O Ico, então, é pior ainda, que é mais vazio ainda. Agora, o Shadow of Colossus é assim, tu começa lá, vem aquele colosso, beleza. Mas antes disso, tem todo um away que não tem nada. Fica horas e horas ali. E não, e pra você encontrar aquele último colosso, demora. Tem um cavalo, beleza, mas mesmo assim demora, mano. E tem hora que tu fica assim, caraca, é zica, não é pra qualquer um, não. Esses três aí não é pra qualquer um, não. Fala a verdade, esse jogo é quase como se fosse um quadro, assim, uma obra de arte. É, de repente a galera... É tipo um filme, poderiam muito bem fazer um filme. Um filme dele ia ficar top. Não, dos três, não, pegava não, os três. Melhor não. Melhor não. Deixa assim, de que tá bom. Se for fazer filmes, vão estragar tudo. É, pior que é. Pela tradição, filme, assim, normalmente, sempre é zoado. É, Netflix conseguiu Castlevania já... A Sony com Resident, já tá de bom. Já tá. Mas e fazer um filme de Final Fantasy VIII? Vocês lembram? Final Fantasy VIII, vocês estão ligados que é meio controverso, né? O pessoal... É o final dele. Muita gente que gosta mais do jogo, e tem muita gente que não gosta. Mas o final do jogo, tô quase 100%, mesmo os que gostam, deram um final ruim, assim. O final do Final Fantasy é meio sem pé, sem cabeça. Você não entende o que tá acontecendo direito. Aí existe aquelas teorias de que o Squall tava morto. Eu pensei que o meu videogame tinha travado naquela hora. Que ele começa a ficar tudo. Eu falei, agora não. Ah, não, o final é isso mesmo. Começa a distorcer tudo. Parece que tá dando. Ainda mais eu que jogava no CD Pirata. Mas todo mundo, PlayStation 1. Pois é, então. Aí quando começou a dar aquelas turvadas, eu falei, ah, não, no final tu não vai perfar, não. O PlayStation já tava inclinado. Aí começa a mostrar todas as imagens distorcidas que ele viu, assim. Você fala, mas o que que tá acontecendo? Hoje em dia me lembra o filme do Piratas do Caribe, quando ele fica no meio do nada. Lembra? Aí ele volta. Ah, é o 4, se eu não me engano, isso aí, né? Esqueci o nome dele agora. É, eu tô ligado qual que é isso. Não parece? Não parece? Vendo, lembrando hoje o filme. Aí depois de você ficar mais de metade do final vendo só as imagens que você já viu, só que distorcida, aí aparece a Rinoa andando. É, acho que os caras falam assim, bota andando aí, não trouxe nada a ver sem Mano, nexo, é um tá final bom. Mó sem nada. E aí depois de um tempo sem ser nada, aí começa a mostrar o pessoal, os caras lá, tipo, o cara pescando, os caras não sei o que lá, e aí já era, sobe as letras. Você fala, maluco, mas que final é esse? Não, é uma coisa que ele ficou, tipo, parece que ele ficou perdido, sei lá. Lá no espaço-tempo. Aí começa a relembrar. É, então. Aí existe toda aquela teoria que ele já tava morto, né? Mas recentemente, um dos desenvolvedores do jogo na época falou que não. Que ele, apesar dele ter gostado bastante da ideia da teoria, não era isso que significava, não, né? Então, quer dizer que esse negócio de ele tá morto não existe, né? Final Fantasy, caraca, é uma franquia que eu fico besta, né? É que teve mais sequência de jogo, caraca. E se mantém até hoje, assim, interessante. Você ainda fala assim, cara, por mais que você não goste, você ainda fica querendo ver como é que tá, né? Querendo dar uma olhada. Pô, pra ver como que caralho, tá, né? Final Fantasy 1000? Pera aí, deixa eu ver. 1000? Eu vou tá velho e vou tá vendo Final Fantasy, com certeza. Não vai parar, não. Eles fizeram o primeiro já como se fosse o último mesmo, que já tava praticamente quebrada a empresa, né? É, foi o que salvou. Foi o que salvou a empresa. Era o último. Foi o que salvou a empresa. Tanto que chama Final Fantasy por causa disso, assim. Tipo, é a última tentativa, assim. O Final Fantasy 8 é engraçado. No meu caso, eu não acho ele maravilhoso, tal, mas eu gosto. A história eu acho meio paia, né? Pra do amor e tal. Bom, mas o negócio que eu mais gostei, não, mas o negócio negócio que eu mais gostei em Final Fantasy VIII, que é o que eu comentei com o Old antes, que eu joguei horas e horas, eu acho que perdi mais de 100 horas jogando, foi as benditas cartinhas. Não sei se vocês lembram. Nunca parei que tinha o 8 inventou o sistema de cartas. Cara, enquanto eu não completei todas as cartas do deck, eu adorava jogar. Todo mundo jogava as cartinhas, era mó da hora. Tem gente que fala até que o joguinho de carta é melhor do que o próprio jogo em si. Eu achava escroto. Não acrescentava nada. Gostava. Tu não ia ver um final melhor, tu não ia ver nada. Então, não, tchau. Mas é da hora. Assim, é que você, então, é porque você não investiu no jogo. É muito da hora, assim, é mó da hora. Eu joguei tanto. Enquanto eu não peguei todas as cartas, a carta da ideia, de todo mundo, nossa, mano, eu não sosseguei. Vai jogar Yu-Gi-Oh! Então, cacete, fica perturbando. Aí quando saiu o Final Fantasy IX, a primeira coisa que eu fui ver, eu falei, será que tem carta? Aí tinha. Só que aí o sistema de carta é diferente e aí já não agradou. O pessoal também não. Ninguém quase gostou do sistema de carta do 9. Mas os 9 eu acho bem melhor que os 8, o jogo em si. Eu gosto dos dois, mas eu não acho nenhum dos dois tão além o assim. O 7. Em falar nisso, o 7, né? Que pé anda, hein? O 7. O remake? Ninguém sabe. Que pé anda, hein? Aquela visão dele na espada assim. É, então, mas você lembrou agora do remake do 7. Eu lembro que quando apareceu o 8, né, a demo, eu lembro que um negócio que surpreendeu bastante foi a aparência dos personagens, assim, porque aí vimos do 7, né, que era tipo tudo quadradão e tal, e o 8 já aparecia tipo, era mó bonito, assim, os personagens eram pessoas mesmo, assim, se eu ficar. Mas tu vê que até hoje o 7 é o... os caras estarem fazendo isso tudo, né, foi, ainda é um dos mais lembrados. Até o 9 é bacana, os jogos, todos. Não, eu gosto todos, até o 9, todos. Mas eu falo, até o 7 mas é onde o 7 é top, é né. É o mais sinistro, os caras mitou de tal maneira que nunca mais na vida deles sabem que vão fazer aquilo. É, mas o 6 e o 5 também é bom demais. É, o 4, o 3, o 3 do Super Nintendo, o 4, acho 3. Bacana, o 3 acho bacanérrimo. É, mas aqueles remake também do 3 e do 4 que tem pro DS, que saiu pro PC também, eu gosto. Tem um do GBA também, aqueles remakezinho do 1, 2 e 3. É, então. Dá pra jogar, claro. Mas o 7 é o 7. Mas esse problema do Final Fantasy 8, do final ruim, acho que é só no 8 mesmo. Não lembro de um outro Final Fantasy que teve um final tão meio maluco, sei lá, os caras quiseram transcender, sei lá o que eles quiseram fazer, mas não foi muito bom. Diferente do nosso próprio jogo, é o Mafia, o primeiro, Mafia 1, maluco. Mafia é uma franquia que eu não joguei nada. Pensa num final, você gosta daqueles filmes, tipo, Mafia? É dessa época, 30, daquele 30, chefão, 40, Poderoso 50. Chefão, sei. Então Poderoso Chefão, você gosta desse tipo de... O jogo já é tudo nesse clima, é tipo um mundo aberto, mas você não precisa ficar andando pra lá, pra cá, você pode só seguir na história, beleza, né? Mas é um mundo aberto só naquele negócio. Aí tem os bairros lá, tipo o bairro dos italianos, o bairro do não sei o que lá. E aí quando você chega no final, você começa a assistir lá o seu personagem principal entregando tudo sobre a máfia. Tudo, assim. Vão prender ele, né? Aí os caras, não, já que eu vou ser preso e tal, eu vou entregar tudo pra diminuir minha pena e não sei o que, né? Ele vai entregar tudo. Tudo. Todo mundo. Todas as pessoas. Aí o que acontece? Aí aparece, tipo, uns 10 anos depois, ele já livre, né? Que ele tinha sido preso, né? E na frente da casa dele, de repente aparece dois maluquinhos, não sei o que lá. Você lembra de não sei o que lá? Não sei o que lá? Ele mandou notícia aí, dá um tiro no cara e mata o seu personagem e morre. Mafião do PS1, né? Ainda, né? Não, PS2, pô. Já do 2, já. E aí, o mais da hora ainda, que esse final do Mafia 1, acontece quando você tá jogando Mafia 2 na metade do jogo. A metade do jogo no Mafia 2, você tem uma missão. E é justamente isso, no Mafia 1, você tem que ir na casa do maluco. Só que você não sabe. Aí quando você chega lá, quem jogou o Mafia 1, aí você, putz, por isso é que eu gosto de sempre começar pelo primeiro. Que vai que eu começo pelo 2. Aí chego lá, maneiro. Aí eu vou, jogo um, falei, caralho, essa cara aí. Quer dizer, fica uma confusão na cabeça. Então, quem jogou o Mafia 2 direto, não jogou o Mafia 1, vai achar uma cena mó da hora. Vai falar assim, caramba. É, mas não vai entender. Bagulho não da vai hora. Saber. Entende, porque tem lógica e tal. Não, mas não vai saber. Beleza. Nunca agora que era o final quem. Do... É, então, mas agora quem jogou o Mafia 1 vai falar assim, maluco, eu tô matando o personagem que eu joguei no 1. Você fala, caramba, aquele final você tá fazendo aquele... E o Mafia 2 já é no PS3, né? É, o Mafia 2 já. O Mafia 2 já é então, no PS3. Aí tu já viu mas tem pra já PC. Já viu o final do 1, só que um gráfico melhor e tal. Melhores, é diferente aí e tal. Aí é bacana, isso é bacana. Outra, o Mafia 2 também é difícil, mas agora o Mafia 1 eu falo. Botam as duas últimas partes de um jogo difícil. É o do Mafia 1. Quando você chega na penúltima missão, o bagulho já fica mó difícil. Mas ele é o quê? Terceira pessoa esse jogo? Eu nunca... Terceira pessoa. É ele lembra, pessoa. Ele é tipo mundo aberto. Ele é tipo como fosse lembra tipo GTA, um GTA assim, você vai andando. Só que de máfia. Ah, entendi. Mas aí tu tem missão, né? Não é igual GTA putaria, não. Não, tem missão. Não, mas o GTA também tem história. Você pode ir zoando o máfia assim. Você vai seguindo aquela história, tipo, de Poderoso Chefão, uma história mó da hora. E pode fazer missões para. Vai pode ficar roubando carro. E aí aqueles carros, tipo, de época, assim, aí você vai colecionando carro, pode ficar comprando as casas. Você pode colecionar, tipo, conquistas, assim, se você conhecer as mulheres e tal, e conquistar. Ou então pegar lá o catálogo e comer. chamar as primas da E, um monte de coisa. O bagulho é mole demais. Assim. Mafia 1 é um dos jogos que eu mais gosto. Assim. Eu não sei dizer um jogo que eu mais. Ou que eu mais gosto. Mas se fosse fazer uma lista com vários que eu mais gosto, Mafia 1 é um dos que eu colocaria. O Mafia 3 já o pessoal tá falando bem pra cacete. Não, o pessoal gosta, mas o pessoal fala que ele é mal otimizado só, né? Não sei hoje em dia, mas na época que lançou o PlayStation 4, quase tipo, tinha um infarto, assim. O pessoal falava que só faltava o PlayStation 4 morrer pra fazer o jogo funcionar, o jogo, né? Rodar. É, então. Mas vários jogos aconteceram isso. Mas Mafia 1 é um final que a lágrima desceu, vale a pena. Vou falar agora o Heart of Iron, que é um jogo que também a lágrima desceu, né? Mas esse aí tem que dizer que eu fiquei meio com bronca do final. Você gostou do final de Heart of Iron? Cara, quiseram fazer aquilo, né? O que, que a gente pode fazer? Você salva Out of the World, que é o Heart of Iron, é a continuação. É a continuação. Aí você vê lá os personagens indo embora. Aí você fala, nossa, que da hora, né? Aí você descobre que existe a continuação, Heart of Iron. O cara saiu voando, mas foi pro planeta lá do outro lá, sei lá. E aí continua o jogo. E aí quando termina o jogo, você descobre que o cara morre. É. O cara no final, quando vai sair, não, assim, vai sair, ele vai morre. Sair o cara e o personagem lá, o Alien lá, ele toma tipo um golpe, sei lá, uma coisa e morre, mano. Aí o personagem lá, o Mangol lá, o Alien, pega ele no braço, assim, vai levando ele. Assim. Eu até fiquei pensando assim, não é possível, o cara vai sobreviver. Quando colocar em cima daquela pedra ali, ele vai viver. Mas não, aí o bagulho pega fogo e queima o cara é cremado ainda. Né? Cremado. Não, ele toma um... Acho que é um curto-circuito que ele caia. Não, o cara leva ele, aquele... O Alien, pra uma pedra, um negócio assim. Depois que já terminou mesmo, não sei se você lembra. Aí até parece que ele vai ser, tipo, ressuscitado, sei lá. Só que aí coloca lá, é tipo, pra cremar, assim, o bagulho, o corpo do... É. Do humano. Aí você fala, maluco. Não, é uma coisa que a gente vai torcendo e tal, pro protagonista, então. Mas... Porque o Doge a gente joga basicamente pra ver o que acontece e tal. Porque a gente joga com Alien, a gente joga com boneco. É, com o humano, né? O Out of the World você joga com o humano e o... É o contrário, né? É o contrário. O primeiro você joga com o humano e o Alien tá te ajudando. É, o aí quando escapa é naquele dragão lá, sei lá, aí cai lá, aí você tá no outro planeta. Aí lá você joga com o Alien e o humano que vai ajudando. Assim. E aí você passa por as mesmas dificuldades, assim. A jogabilidade é exatamente igual, assim, mesma coisa, sofrida. Nesse jogo tem umas ceninhas, né? Aqueles gráficos bem torcos, assim, que a gente já conhece, né? Mas pior que eu gosto pra caramba, mano. De é, bacana, é bacaninha, bem bacaninha. Feito. Aí tem aquela batalha, né? Que ele, o amigo dele cai no chão e tal, ele vai tentar ajudar e aí que ele morre, né? Mas foi uma morte tão besta do... também que eu fiquei assim, pra quê, né? Podia pelo menos ir até o final e ele, sei lá, morrer com um tiro. A amizade, falar assim, não, tá vendo? A amizade, né? O bagulho foi pra frente, teve uma amizade. Pois é. Aí, de repente, até a continuação pro 3, 4. Não. É, os caras quiseram, né, matar. Agora não dá, mataram a franquia ali, porque não tem como continuar só com o Alien. O Alien tem carisma nenhum. O Alien tem carisma nenhum jogar com ele. Carisma zero. É, não, mas a graça do jogo é os dois, é tipo o cooperativo. Pois é, amizade dos dois e tal, que criou no primeiro, né, o laço, né. Porque jogar com o Alien é um saco, né, mas assim, não reclamei do final, o cara quis fazer o quê? Mas o jogo em si é um puta jogo, fala sério. Ah, eu gosto pra caramba, eu não sei por que não aparece até hoje uma versão HD no Steam, igual tem do Out of the World. É, tá, tem do Out of the World. Tem o do 1 e não tem do 2, né. Tem. O 2 ficou só no Sega CD, abandonado. Mas de repente é direito autoral de alguma coisa. Pô, mas quantos anos já passou isso aí? Os caras simplesmente abandonou o bagulho. O Out of the World já saiu até pra calculadora. Agora o Heart of Iron é esse, só ficou no difícil, Sega CD. Difícil também. Porque é um jogo que pouca gente conhece, pouca gente. O Out of the World é como um zaço. Eu lembro que eu pegava ele naquele disquete de 3,5, né? O computador botava, jogava ele, era levíssimo. Agora o Heart of Iron só no Sega CD, né? Quem que teve Sega CD assim na época? Ninguém, né? Só o amigo mexicano do Cisne. Não, na locadora tinha do Val. Não, era Vando. Na locadora do Vando tinha. Mas esse jogo eu joguei no emulador só. Não joguei no Sega CD mesmo. É muito, era muito restrito. Aí não vão fazer um remake de um jogo que era só pra eu e pro Dissert jogar. Não vão fazer. Que eu hoje ia jogar, você nem ia jogar hoje? Duvido, hoje nem tentei jogado primeiro. Fechou o primeiro. Se vocês me presenteassem. Fechou o primeiro. É, ele nem fechou você o primeiro. Você jogou o primeiro? Não. O primeiro já apareceu por R$1 no Steam, ó. Acho que você não comprou. Mas de graça é mais barato. Ah, né? Pera aí, né? Eu nem lembro se eu peguei esse jogo. Acho que eu não peguei não, cara de pau. Nem peguei também. Não, o Out of the World você não tem no Steam? Não tem, não. Tem não. Nossa, eu comprei já faz tantos anos. Eu paguei tipo uns R$10 nele, eu lembro. Mas faz tempo. Agora, um jogo que me surpreendeu bastante, assim, que eu gostei não só do jogo, mas do final, foi o Spectre of the Line. Caraca, esse jogo foi mó surpreendente. Primeiro que ele é totalmente diferente dos outros jogos da série Spec Ops, né? Que existem bilhões de jogos desse Spec Ops. Só que aí o The Line quase como se fosse um spin-off, assim, em terceira pessoa. Eu nunca terminei ele. Eu comprei tudo. Mas você chegou a jogar ali um pouco, não jogou? Ué, você terminou, cacete. Caraca, você jogou, ele pulou. Ele tá falando que nunca terminou, ele tá falando que nunca terminou. Não, ele não falou que terminou. Não, nunca não, terminou. Eu falei que não terminei. Porque jogou muito, mas fala a verdade, Old, a jogabilidade, tudo esse jogo não é boa pra caramba, o jogo não é mó bem feito. Uhum. O modo como você usa o cenário pra derrotar os inimigos também é bem pensado. É um trio, assim. Aí você manda os caras pra fazer estratégia, pra matar alguém, bem pensado. E é bonito, né, falar a verdade. Apesar de você estar sempre vendo aquele negócio de areia, é bem feito, assim, é um negócio bonito, assim, graficamente. É agradável, é agradável. E aí você vai vendo a história, tá acontecendo umas paradas, você, mano, o que que tá acontecendo? Chega no final, tipo um plot twist do caramba, você descobre que tudo aquilo que você tava vendo ali é da cabeça do personagem principal. Na verdade, o cara que você acha que é o vilão já tá morto desde o começo. Ele já tá, tipo, ficou maluco, assim, tá, tipo, delirando. Assim. Aí nas partes que ele tá falando no rádio com o cara, aí ele começa a mostrar, assim, o rádio tava quebrado, sem nada. Que os caras não via, né, os parceiros dele. Mas tá quebrando, não tá falando com nada, assim. Ele que já ficou, tipo, maluco e tá fazendo tudo aquilo. Ah, tipo, quer dizer que, tipo, a mente dele não quis aceitar o que ele tinha feito durante o jogo. Ele descobre que o que aconteceu lá, que os caras jogaram gás sarin lá e matou um monte de gente, né? E aí ele tá culpando o... Eu não lembro o nome do cara, o vilão. E aí, quando ele descobre que o cara tá morto, ele começa a entender que, na verdade, foi ele que fez aquele negócio. Só que aí, pra não ficar louco, assim, a mente dele começou, tipo, a distorcer, criar alucinações. E aí a ideia do jogo é essa. Bem bolado. É, então. E a ideia do jogo, quando termina, tem... 6 finais, né? Mas um só, se eu não me engano, que é o certo. O outro é tudo coisa. Mas aí a ideia do jogo é pra dizer assim, que guerra é guerra. O soldado entra nela, mas ele nunca mais sai. A guerra não sai mais do soldado. Tipo, o cara, mesmo quando termina a guerra, se ele sair vivo, a guerra ainda continua dentro dele, assim. Ele vai continuar lutando eternamente com aquilo. Fica aqueles malucos que fica geralmente em final de guerra pedindo de mola. É, então, exatamente. Aqueles caras que você vê falando nos Estados Unidos, depois falando, ah, os heróis de guerra que estão abandonados. Que é os caras, isso, então, a parte aí é que eles negócios. Deve abordar, né? Tanto que aquela a cena que você vê no começo, depois você tá jogando, tipo, você vê, tipo, um prédio, assim, uma bandeira dos Estados Unidos. Se você fizer o final certo... Não, o final, um dos final errados, se eu não me engano. Vai ir pra aquela parte ali, ele só olhando sem nada. Vai ser, tipo, um dos final errado é aquele... Volta pra aquele pedaço ali do começo do jogo. O jogo, eu me surpreendi pra caramba com esse jogo. Eu fiquei, caramba, além do jogo você ter uma mecânica demais, assim, eu gostei de jogar. Pra quem gosta de jogos de Gears of War, sei lá, esses tipos de jogos, assim, com over e tal. É bem o estilo dele mesmo. Não chega a ser, lógico, né? Copiou, pegou umas coisas dele. É cópia. É, Gears of War fez tipo escola, mano. Todo mundo depois seguiu, né? Então, mas quem gosta daquele estilo mecânica de jogo vai adorar. E se gostar de jogar, né, por causa de história, que nem é o meu caso, que eu gosto de acompanhar a história mesmo, é demais, mano. É o final, um dos finais mais cabulosos que eu vi, assim. É bem pensado o bagulho. Você falando desse final, assim, lembra até do Bioshock Infinite. Você tem a reviravolta no final lá e você descobre que você tá lutando contra você mesmo numa versão do futuro. É uma bagunça danada. É, mas Bioshock é meio mas é doido. Muito bom. É, então, mas Bioshock é... É meio... Apesar que então, mas o Spec Ops também, depois que chega no final, você fica, caramba, da reviravolta que dá, você fala, maluco. Mais reviravolta do que o próximo jogo, duvido que seja. Esse não é reviravolta, esse é Lupin Eterno. É o Ghost in Goblins, mano. Mas você sabe que é uma pegada, uma pegadinha? O cara chega lá e dá a frase, né? Você foi, pegou uma pegada do capeta, né? É, essa do sala demônio, é uma invenção, você foi... Você caiu no drible do Ronaldinho. Ele fala pra você fazer mais rápido o jogo, ou seja, você tenta fazer mais rápido, mas nunca acaba, fica direto. E o interessante é que eu até comentei com o nosso camarada lá, o Carlos Aural, eu tava conversando com ele sobre esse jogo. Aí ele comentou que ele procurou na internet ver se tem fim aquele looping, tipo, de ficar jogando, se tem uma hora que acaba. Ou não, ele falou que não conseguiu achar. Ele levantou a questão, será que uma hora acaba ou se você vai jogando eternamente, assim, toda hora, continue. Porque você sabe que quando termina, tem a opção lá, continue ou resetar e começar do zero. Se você continua, você vai começar lá do começo, só que o jogo mais difícil, mais né? Mais difícil, então quer dizer que toda hora vai aumentando a dificuldade, meu. Mas será que tem fim isso? Teve umas versões desse jogo que dava o loop também, mas já apareceu o finalzinho, ele dando beijo na mulher, tipo Mario. Não sei se era o DMSX. Aí eu não sei, mas eu sei que a versão que a não, gente conhece... Não, mas todos os jogos é loop, é loop, é loop. Não, todos eles tinham. Do NES tinha. Ah, ele dava um beijinho na mulher? Porque o do arcade não. Do arcade tu via a mulher lá, o capeta matava, aí ele falava assim, aí aparecia aí a frase. Ele fala, não sei o que lá. Essa sala é uma ilusão, essa sala é uma ilusão. Você foi tapeado pelo capeta, você vai ter que voltar e faça mais rápido dessa vez. Nada. Não dava beijo na mulher. A mulher ficava lá e tu ficava aqui e voltava. Toda vez que você volta, acontece isso. Vai o Blue Tele. Aí sempre tem a opção lá. Continue ou começar do zero. Se você será continua... que alguém no arcade ficou neurótico até o final? Então, eu tava conversando com o Carlos, só que aí ele falou que procurou assim pela internet. Não, no YouTube assim, não. Eu digo no arcade mesmo, na época. E ah, tal. Duvido. Será? Duvido. Eu acho que não. Eu no arcade joguei uma difícil. Vez, eu desisti. Quase que eu quebrei a máquina, porque não tem como. O jogo já é difícil pra cacete. Então, mas é que quando difícil. Você já viu essa... Apesar de você já ser velho, quando você viu esse jogo já devia ser meio velho, assim, porque ele já é mais velho do que o tempo que a gente começou a jogar mesmo. É, não, ele é mas velhão, aqui, não. velhão. Então. Era tipo o Hagar, aquele... Hagar, então, esse negócio. Mas acho que é mais velho que o Hagar ainda, se bobear. Esse é um das sacanagens de Master, né, cara? Além de não pensar num final, faz você ficar eternamente fazendo aquele negócio. Pra você se sentir culpado ainda, de não ter sido rápido o suficiente. Ou seja, ele joga pra você o problema, não pra ele. Fala assim, ó, o jogo tem um final, mas você vai ter que fazer mais rápido. Ah, mas... Faz mais rápido. Aí quando você termina, não, mais rápido. Nunca você vai fazer, você vai ficar aquilo pra sempre. Aí será que nem os jogos do Atari, que quando chegava a numeração, travava alguma coisa e congelava o jogo? É, porque a pontuação continuava, a pontuação. Mas os criadores sabiam que ninguém consegue zerar ninguém, vezes, assim, com a minha ficha. É, até o Cisne e a Pro Player tava admitindo que não conseguiu. Não tem como. Chegar no final. Não, você vê que a coisa é séria mesmo. A coisa é séria. E pior que esse jogo tem vários, além de sucessores espirituais, assim, até hoje em dia tem aquele, como que é o nome? PlayStation, é o Mac, é o Max, como é que é? O Max? Ele é aquele lá, é tipo não sei se é sucessor ou continuação, assim. É Max alguma Max coisa, alguma assim. Max alguma coisa, que é um sucessor espiritual, só que é em 3D, né? É em 3D. Mas é bacaninha. Era uma franquia que tinha, aquele jogo. Era uma franquia que podia voltar, o Ghost Goblins, né? Até na pegada mesmo, HD dele. Tentaram fazer esse jogo no PlayStation 2, eu acho que não teve sucesso, os caras deixaram de lado. Teve um remakezinho no PSP. No PSP. É verdade. No PSP foi uma versão tem um remake. Fodaça, aquele Ultimate. Aquela versão lá é top demais. Terminou ela? O meu final capenga ou o final? Não, essa eu não cheguei a terminar, não. Joguei um pouquinho, não cheguei a terminar, não. Tem que falar a verdade, esse jogo é difícil, né? Fala a verdade. Porra, é difícil. Além de ser canalha com o final, o jogo é difícil. Eu só tive paciência até a segunda fase. Oh, mas você ainda chegou lá. Tem gente que já falou pra mim que nunca passou da primeira. O jogo é máximo, The Ghost to Glory. Ah, é, máximo, The Ghost to Glory, isso mesmo. E é da Capcom também. Mas é uma continuação mesmo, um sucesso, um barato assim, alguma coisa. É, eles tentaram ressuscitar, né? Não podem dizer que não tentou a Capcom, né? Tentaram. Não compraram a ideia, então engavetou. Um jogo também que eu me surpreendi muito também com o final foi aquele Brothers, A Tales of Two Sons. Nossa, é um jogo indie. Vocês chegaram a jogar esse jogo? Eu joguei, mas não zerei não. O jogo todo é lindo, né? Eu imaginei que o final... Lindo, mano. O final também ia ser assim, chorão. Porque o jogo todo tem a pegada... O jogo já é tipo, meio emocionante. Porque é você... são dois irmãos. Irmãos. Sei lá. Ih, cacete. Irmão. Tá difícil. Irmãos. É porque tem muito R. São dois irmãos, né? Um pouco mais velho e um molequinho, né? E aí eles vão jogando junto e a pegada é assim. Você vai jogando no analógico. Um analógico direito e um analógico esquerdo. Você vai mexendo e vai fazendo os quebra-cabeça ao mesmo tempo. E você só consegue resolver os puzzles assim, jogando com os dois ao mesmo tempo fazendo. Então o jogo não é muito difícil. Você vai jogando rapidinho, você termina, assim. Até pra platinar quem gosta desses bagulho faz rapidinho. Mas ele mostra essa união de irmão. É, então, tipo, exatamente. Você tem que estar sempre com ele, quer dizer... Vai mostrando um vínculo que tem. Vínculo do Gilmore. Que você, sem ele, você não consegue avançar, você depende dele e tal. Um precisa do outro. Exatamente. Né? E essa pegada dos caras foi sensacional. E aí, o que é que me acontece quando você chega no final? O que acontece? Me spoilei. Spoiler, porque nesse episódio é spoiler. É, mas eu não zerei. Eu queria zerar, mas agora eu não quero. Infelizmente, não quero agora você vai ter que... Não, você pode esperar um tempo você esquecer, que eu sei que você vai esquecer e jogar, mas sentido. Agora vai saber. O que acontece? No final você encontra uma aranha. É uma mulher mó linda, assim, que tipo, atrai eles. Só que essa mulher é uma aranha. Aí ela prende o irmão mais velho. O que acontece quando você vai com o irmão mais novo e arranca todos os tentáculos dessa aranha, sobra um tentáculo. Na hora que você vai arrancar, ela vai lá e crava o tentáculo no coração do irmão mais velho e mata o irmão mais velho. Eita. Eu já imaginava alguma coisa triste, assim, no final. E te juro, nessa hora a lágrima desceu, assim, eu fiquei, não, mano, não acredito. E o que acontece? E aí o irmão mais novo fica mó assim, vai, mata a aranha, né, não tem mais, consegue mais, que ela só tá com um tentáculo, ela não consegue nem mais se mexer, né, mata a aranha, tira o corpo do irmão, né, o irmão morre e tal, ele leva lá pra fora, e aí começa, tipo, ele lembrar de coisas, assim, com o irmão, uma cena super triste, assim, eu já chorando, eu sou chorão, pra caramba, eu choro. Xbox. Ixi, mano. Pra caramba. Nisso aí, mano, pensa eu soluçando assim, vendo. Ah, mano, eu não jogo mais isso não, ah, mano. Exatamente, porra, desse porra, jeito. Porra, eu falando assim, porra, mano, eu quero jogando de bagulho. Volta, mano. Exato. Porra. Porque até então eu tava amando tudo, mas, mano, pra mim foi tão, tipo, triste aquele bagulho que eu ficava assim, ah, não, mano, eu não queria ver isso não, mano. O jogo não é pra me ter isso não. É a mesma coisa quando a gente assiste Marley e eu, mesma coisa. Putz, Marley e eu. Ou então aquele filme do cachorro Akira lá, aqui da Japão, que fica esperando o cara até o final. Nossa, que fica a vida inteira na frente do ponto, até que faz a estátua pra ele. Mesma, tem até mesma coisa, nossa, a gente fica assim, mesma puta coisa. Que pariu, pra que eu fui ver isso? Exatamente. O Brother é exatamente isso. Você fica tipo, cara, é o jogo mais maravilhoso. Nossa, eu vou jogar isso de novo, não sei não, o que e lá. O jogo e é aí, bonito, tem sal... uns gráficos bonitos, é bonito. Lindo, tudo é bonito. Não, e os quebra-cabeça, apesar de ser simples, né, porque pra não deixar muito complexo, né, você tá usando os dois dedão lá e tal, tudo é da hora. Aí o final, nossa, se você for chorão assim, tem que o ser coração tem morre. Que ser o coração valente do tem que ser o Gargamel, coração gelado, coração gelado. Ou o coração valente, nosso amigo Washington. Pensa um final que eu falei, caracas, esse, a lágrima desceu de, realmente, assim, eu lembro que dos últimos jogos, assim, mais recente, esse eu acho foi o que realmente eu chorei, assim, que teve maior sentimento, assim, que eu não lembrava de um jogo bem recente, assim, que eu tenha tido tanto sentimento. Ficou até depressivo aqui, ó, vou ter que mudar no nome, negócio, que ficou um clima meio pesado. Vou até dar um abraço no meu irmão agora. É por isso que a gente vai falar num jogo que o final foi bem escancarado, foi o Resident Evil 5. Isso, tem que animar o negócio, tem que ter mais ação agora. Tem que animar muita ação. Esse você jogou, né, hoje, o Resident 5? É, esse eu joguei. Fala a verdade, é uma guerra, né? Resident Evil virou tipo a guerra, né? Fala a verdade, é um tiroteio. É, pronto. Começou a descambar aí. Tudo pacotelado. É, o 5 começou a ficar esquisito as coisas. Ih, mas tem tudo. Até helicóptero que chega bombardeando tudo lá pra limpar a área. Isso virou tipo zerei, uma guerra, não. De verdade. Resident 5 eu não zerei até hoje. Não, mas esse aí a gente vai zerar ainda. Vai ter um jogatina ainda desse aí. Vixe. Meu Deus do céu. Imagina, esse aí pode esperar, zica. Pode esperar. Mas então, Resident Evil 5 virou tipo uma guerra. E você sempre naquele negócio. Chris, a Sheva, Sheva e Chris. Shiva, né? Nem lembro. Não é Sheva? Não é Sheva? Não, quem? Não, você fala Shiva. Mas o Chris, ele fala Sheva, Sheva. É, tá bom. Tá. Então eu falo do jeito que eu falo. Shiva é do Mortal Kombat. Shiva. É, Shiva. Era mó da hora, né? Então, mas vou. Shiva. O Resident Evil 5 sempre naquela guerra, aquele negócio mó doido. Apesar que ele ainda aparece uns bichos lá, tem os inimigos escorpião, tem um bicho lá que voa, uns bichos malucos, as mutações. A mina lá que ama o Wesker, depois o Wesker trai ela, faz ele virar uma mutação, você lembra? Ah, é, a moreninha, né? É, a morena mó gata, assim, eu esqueci o nome dela. É, ela não é importante, se fosse importante o a gente lembrava o nome. O Wesker vai que se dane essa mulher aí. Pô, mas se ela é gata, né, pô, tem o seu valor. Não, você vai ver, a morena bem gata. Aí ele faz ela virar tipo uma mutação, assim, aí você tem que matar ela. E ela, tipo, até o final, quando ela tá transformando, ela falando, assim, que amava ele, gostava dele, um monte de coisa. Você fala, caramba, e vai acontecendo um monte de coisa. E aí, quando você chega no final, assim, quem é que você vai enfrentar? Lógico que é o Wesker, só que ele já tinha todo transformado. Antes disso, você já tinha enfrentado ele pra libertar a Jill, você enfrentando no meio do jogo lá. E ele segura um tiro de bazuca com a mão. Exatamente, ele para a bazuca, assim, aí você fica, caramba. E pra você libertar a Jill, ainda depois você tem que ficar fugindo dele, que ele fica tentando te matar, fala aí, ô, já atrás de você lá num mausoléu, num bagulho doido lá, mó tempo. Era tenso. É, então, é fogo. Aí quando você chega lá no final, você tem que enfrentar ele de novo. E é uma batalha que é várias partes. Você vai derrotando ele, aí vai o braço dele vai mudando, não sei o quê. Aí chega no cúmulo de uma parte, tem uma pedra, assim, uma rocha gigantesca. É a coisa mais bizarra que você vai imaginar. Como que você vai pensar em mover uma pedra, assim? Empurrar, explodir, fazer coisas desse tipo, né? Não. Uma rocha gigante, maior que você, o negócio. Ele tenta empurrar, não sei o quê. Aí sabe como que ele resolve isso? Porque ele é o Chris, ele é o Braddock. Chris Redfield. É, ele é o Chris. Aí o que que ele faz? O cara não começa a dar soco na pedra. Com soco, ele faz ele a pedra rolar. Caralho. A pedra, mano. Ele empurrou, fez tudo a pé no André. Aí ele vai e começa a dar soco, assim. Aí você fala, mano, o cara tá socando a pedra. Uma rocha, né? Foi pesado. O bagulho é doido. Foi, mano. Quando começou aquilo, eu falei, creio nisso, pode parar. Mano. Aí os caras, quando conseguem passar e derrubar ele, no vulcão, chega a Jill no helicóptero, né? Ele resgata... Tem um helicóptero, né, pra resgatar o lógico, final. É, né? Duas coisas que vai acontecer sempre em Resident. Vai ter o helicóptero. E o pôr do sol. E maletas. Antes do sol. Depois que o helicóptero chega e resgata e antes do sol tem o quê? Alguém sempre pega a bazuca e tem que dar um tiro final em algum chefe. E no Resident 5, os dois pegam a bazuca. O Chris e a Shiva. Aí você tem que apertar os botões de cima do joystick ao mesmo tempo. Os dois juntos, velho. Aí dispara o tiro e aí o Chris toma o tiro e morre. Aí você fala, mano... Que Wesker, filho? É o Wesker, o Chris. O Wesker tá com a bazuca na mão, como que ele dá o tiro nele mesmo? É, aí então, aí a Jill olha assim pro Chris, assim, tipo, aquele ó, tipo de interesse dela de sempre, né? E aí o Chris, tipo, olhando pra baixo, nem ligando. Aí você fala, mano, o Chris não, realmente nunca vai ficar com a Jill, não. É, não tem jeito. Não tem jeito. E aí é que nem o Old comentou, assim, aparece tipo um solzinho, as coisas, e vai embora. Aí você fala, mano, eu não acredito, socar a rocha foi o cúmulo, viu? Mas você não chegou a jogar ainda nem o comecinho, ou... Não, eu joguei, passei aquela parte daquele estresse no início, daquele cara do machadão. Ah, do marretão, né? Do marretão, passei dele, aí pausei. Eu joguei ele no Xbox na época, no Steam nem cheguei a jogar. Ah, é verdade, eu lembro que você tinha comentado uma vez que você tinha, né, no Xbox. No Xbox, mas não zerei, não. Então, mas o jogo é naquela pegada ali o tempo todo, assim, é sempre mó... Foi a partir, é que nem o Old falou, foi a partir do Resident Evil 5 que o jogo virou esse caos. Assim. Mas não é ruim, não. Não é ruim, não. É, então, eu ainda gosto do Resident Evil. Agora, o 6, eu tenho que admitir, o 6 eu joguei pra terminar. É, aí o negócio foi, a vaca foi pro brejo mesmo. Eu só terminei o jogo porque eu paguei o preço dele cheio na época. E aí eu falei, nossa, mano, nossa, eu não vou jogar dinheiro fora. E na época que ele saiu, era naquele tempo que jogo, lançamento era tipo R$89, R$90, mas era muito dinheiro naquele tempo. Tipo, ele é 2014, não é? 2013, sei lá, ou até antes. Antes, acho que era antes. É, então, ele foi o jogo mais caro daquela época, que os jogos eram um pouco mais baratos. Ele já foi tipo R$90, R$89, que eu falei, nossa, mó caro. Aí eu comprei, assim, né? E aí, nossa, mano, cada missão era um sufoco pra acabar, de tão chato. Eu terminei a pulsa. Eu terminei uma vez, nem lembro o final do 6, mas nem lembro o que aconteceu. O 6 você tem que salvar com todo mundo, tipo, o sinal se ligar, por causa que... Pra abrir o cenário final, é. É, então, porque até com a Ada você tem que terminar, porque é pra você entender tudo. Mas nem lembro, foi tão assim, sem carinho. Foi chato. O Léo, que o pessoal falava assim que era o legal, o Léo achei mó sem graça. Você lembra o último chefe do Léo? É uma abelha, um mosquito, uma varejeira gigante lá, mó besta, mano. Eu nem lembro. É, então, que aí você tem que botar uns para-raio, não sei se você lembra, que aí ela chegava para os para-raio, assim, virava um bicho lá, e aí caiu o raio e matava ela. Mó bosta, mano. O 6 não dá. É, mas deixa pra lá. Deixa o 6 pra lá. Não. É, então, mas o 5, apesar de ter um final capenga, ter os clássicos que acontecem em todos os residentes, é um jogo ainda que eu gosto, né? Já é da guerra, mas é da hora. Dá pra você jogar em cooperativo, é um jogo muito louco. Não é igual o nosso último joguinho aí, que, segundo dizem, tem um pessoal que gosta aí, né? Red Dead Redemption. Eu acho que alguém deve gostar aí. Red Dead Redemption. Será que o pessoal gostou pouco desse jogo? Não sei porque o jogo não, nada demais, assim. Não sei porque o povo gostou. É só o jogo que alguns dizem que é o melhor jogo de todos os tempos, assim. Muita gente diz que é um dos melhores jogos que já jogou, assim. Muita gente considera... É verdade. É, nossa, esse jogo... Fala a verdade. A ambientação desse jogo. Não tem nem o que falar. Você andar pelas montanhas, aqueles negócios de... Neve. A cavalo, você anda a cavalo, só você vai andando devagarinho, olhando a paisagem. Exatamente. O jogo é tão top. Vocês conhecem aquele seriado The Big Bang Theory? Theory, sei. Conheci. Tem um episódio, eu acho que eu não lembro a temporada, se é a quarta temporada, quinta temporada, que o Sheldon tá tipo triste, não sei o que, eu não lembro o que aconteceu. Aí, né, ele chega na casa dele. Ele tava casa escutando dele, esse podcast. Tá jogando Red Dead Redemption. Aí chega o Leonard e pergunta: o que você tá fazendo? Ele, não, só tô bebendo aqui uma cerveja, tomando umas coisas assim, me embriagando um pouco. Pra me esquecer aqui as mágoas. E aí ele fala, no Red Dead Redemption, ele é, né? Onde mais ia ser? Até no... o cara, é triste, né? A história, né, do jogo e tal. Conta aí o final do jogo, Old. O nosso querido João tá tentando se redimir, né, dos crimes que ele cometeu lá, e o pessoal tava querendo pra livrar a pena dele, diminuir a pena dele, né? Amenizar. Aí fez com que ele caçasse os antigos membros da gangue dele, né? Só que aí ele faz lá, todo consegue acabar com os ex-membros lá do grupo dele, só que aí o xerife lá da cidade faz uma emboscada lá e acaba matando ele, né? Que você começa a correr com um cavalo, começa a tocar música, aí você fala, mano, vai acontecer alguma coisa. coisa, e é uma emboscada. É, é emboscada lá, né? Ele tenta se defender com o filho dele e com o tio dele lá, que eu não sei se é tio dele mesmo, mas né, o véio lá, o véio é o primeiro que morre. É, o véio, mas eu nem sabia, você que tá falando que é tio, pra mim ele era um véio. É, chamava ele de tio, né, no jogo, deve ser parente, alguma coisa assim, ou então, por aí, né? Aí é isso aí, os caras fazem emboscada lá, o exército faz emboscada na casa dele, na fazenda, e aí ele ainda consegue fazer o filho e a esposa saindo a cavalo, fugir pela porta dos fundos do celeiro, né? E aí fica aquele momento de tensão, quando ele vai abrir a porta da frente do celeiro, ele dá aquela espiada ali, e aquele momento ali, você olha o pessoal em volta esperando, aí você fala, aí você pensa, aí ferrou tudo agora. Fala a verdade, aí não a correr, foi não. Brejo, a vaga mas é triste, assim, mas é tipo um bagulho mó tenso, assim, tipo triste, e você fala, mano, já é era, porque você ficou o jogo todo ali pensando que você vai conseguir a sua redenção, é, né? Então, tá, tá, o nome do jogo, né? Ah, mas que beleza, né? Olha só. Aí, quando você vê que o negócio não vai ser bem assim, aí dá aquele desânimo, você fica pensando tudo que você fez no jogo, as coisas que você fez, aí acabou, aí... E depois que você passa por essa parte, aí você fala, não, acabou o jogo, né? Agora não tem como, né? Aí, só que aí depois já mostra o epílogo, né? Que você toma controle do filho dele já crescido, já, é, né? Grande. Aí você vai ter a vingança. Você vai atrás do maluco lá, que eu esqueci o nome, que conspirou lá contra... Conspirou contra o João lá. Aquele velhinho pé do Rio, né? Isso, esse mesmo. Começa lá, você lembra, você matou meu pai, não sei o quê. Aí o velho fala, né, eu lembro, se você não for embora agora, eu mato você também. Aí tem e tem o duelinho, pronto. O duelinho, é, você só ganha aquele duelo se você mirar na cabeça dele. O primeiro tiro tem que ser na cabeça. Se mirar em qualquer outra parte do corpo, ele atira mais rápido que você. Quando você consegue lá, você atira, faz, tem a sua vingança lá pronta, aí acaba o jogo. Aí dá até vontade de chorar quando aquela acaba. Vermelha, é, parece. Assim, com a foto dele, assim. Aí você fala, o que eu vou fazer agora no jogo? Acabou. Chega daquela depressão. Isso mesmo, é o que eu tô falando. Tipo, você fala assim, acabou, tipo, tudo sonho, todas as coisas. Mano. Fica tudo sem sentido. A vida perde o sentido. Perde o sentido, exatamente. É aquele negócio, tipo, o jogo foi tão, tão assim, incrível, sabe? Tanta coisa aconteceu, uma ambientação linda, tudo demais, assim, e aí o final você fala, maluco, que bagulho demais, mas é um final da hora, assim, é tipo, é um final que condiz com o tema, assim, de, tipo, do Velho Oeste, se você parar pra pensar, porque qual história que você conhece, assim, nesse negócio de Velho Oeste, que não... Tem um final feliz, né? É, então, não tem, porque qualquer história que você vai procurar lá, aquelas histórias daqueles malucos lá, da Zé, Billy the Kid, aqueles malucos lá, tudo aqueles Billy caras, the Kid. Tudo as histórias, é, tudo as histórias, tipo assim, os finais trágicos. E o Red Dead passa, tipo, essa sensação, aquele negócio mesmo do Velho Oeste. Essa temática de jogos, assim, de Velho Oeste, né? São poucos jogos, assim, que tem, né? E a maioria que tem o pessoal nem conhece, mas esses jogos são... São bem feitos. É, então, Red Dead Redemption, soube explorar... Logo vem o 2 aí, que já até deu no coração, só de lembrar, já. Que já foi adiado, já era pra ter lançado esse mês, aí só no que vem agora. Eu não tenho certeza, mas eu ouvi o pessoal falando que, aparentemente, a história dele vai ser antes da história do... É, vai ser com o membro do grupo dele. É, então, vai ser, tipo, como... fosse uma história, assim, zero, né? Foi antes de acontecer o primeiro. O Cisne vai ter que jogar esse primeiro, antes de jogar. Eu joguei um, eu tinha no Xbox, eu zerei um. O Cisne tinha bastante jogo no Xbox lá, ele só não jogava, mas um ou outro ele jogou. Um outro eu joguei. Não, mas a pessoa que tem esse daí tem que terminar ele, porque ele é... Tem que salvar, esse tem que salvar. Esse. É, Red Dead Redemption. Jogaço. E a expansão também, né? Que tem a expansão de zumbi também. Ah, não, final. Mas aquele zumbi eu não gostei, não. Você gostou de zumbi? Aquele lá, lógico, muito bom também. Eu não gostei daquele negócio de zumbi, não. Mano. Ali é só de zoeira, tem nada demais, ficou legal. Eu não cheguei nem a ver isso, não. É, então, eu não gostei desse negócio, não. Eu não gosto desses bagulho, bota esses negócios de zumbi, não. Vários jogos tem zumbi. Ele tem medo. Todo mundo gosta de botar um zumbi na história, todo mundo. É só botar zumbi e qualquer quer coisa zumbi, tipo, vai jogar que dá certo. Vai jogar Resident Evil. É, tem até zumbi no GTA, mané. Nada a ver. GTA? GTA 5, caralho. Tem mod de tudo quanto é jeito. É, então, mas Red Dead Redemption. Você lembra como que foi o pessoal todo esperando uma continuação, não sei o que, quando anunciou. É, teve até que falou que ia fazer na Ultimate 3, né? Lembra que então, mas foi até uma comoção, assim, tipo, a internet inteira. O pessoal que curte o videogame, assim, quase todo mundo chorando. Minhas preces foram atendidas. Continuação de Red Dead Redemption, não sei o que. Você vê o nível que o jogo alcançou. Chego. Tem mais alguma coisa pra falar do jogo e tal? Não, é um dos melhores, sem dúvida. Tu falou do um Bruxão 3 Oeste. Agora também. De Velho Oeste tem o Call of Juarez, né? Também era de Velho Oeste. Call of Juarez. É bom, mas é bom. Call of Juarez é bom. É bom. Aquele Gunslinger. Isso, é. Esse é o melhor do que tem. O Gunslinger eu tenho, ele no Steam joguei, assim, nossa, é mó bom aquele jogo. Um jogo de Velho Oeste também que é bom, não é muito conhecido, mas tem pro PC e tem pro Xbox. Pro primeiro Xbox, né? Não o 360. É um jogo que chama só Gun, se eu não me engano. Ele tem no Steam também. Esse esse jogo é de Velho Oeste, ele não é muito conhecido, mas é um jogo muito bom, vale a pena pro pessoal que é só de ir no Steam lá e digitar assim, Gun. É, mas o tema de Faroeste é em outro episódio, não é nesse, não. É, verdade, é. Já tá mudando. É, realmente, hoje foi bem lembrado. Então, né, mas e as menções honrosas de jogos que a gente podia ter falado? Last of Us, que além de ser um jogo maravilhoso, assim, mano, tem um final. É mesmo, por que a gente não falou desse daí? Quem foi que deixou as menções horrorosas? Ou honrosas? Não sei, porque essa lista que a gente fez lá em março, né? A gente não fez. Eu não lembro de ter feito essa lista, não. Um jogo também que tem um final demais, assim, Metal Gear Solid 3. Wonder Boy de Master System. Wonder Boy, né, que mandava, só agradecia a você, né, falando assim, obrigado por ter terminado. Né? Ué, e aí começa tudo de novo. O Street Fighter também falava isso, obrigado. Thank you for playing, cara. Mas o Street Fighter ainda mostrava as fotos, né? E o inverso que a gente jogou? Assim, sacana. E o inverso que a gente jogou? O inverso foi tudo invertido no final. Não, mas o inverso, fala aí. Primeiro que você descobre no final que a menina que o personagem principal, a filha dele, tá tanto procurando e já tá morta desde o começo. Isso. E o amigo dele já achou ela morta. Já sabia, né? Mas só que, aí queria só que deixar ele não continuar. Quis contar. Não, ele não quis contar porque aquele negócio que ele achou que o cara ia se suicidar, alguma coisa. Porque ele mesmo, ele ficava sempre falando assim, o meu motivo de seguir em frente é pela minha filha. Se minha filha não tiver, não tem mais motivo, sentido, né? E aí o cara resolveu não contar pra ele. Só que quando chega lá no final, você lembra o que acontece? O último chefe não quer morrer e tal, e aí eu não lembro quem que foi que revela, aí fala que a filha dele tinha morrido, alguma coisa. Aí o cara vai e pula com o último chefe pro buraco e morre, você lembra? Só salva um. O Moreno, que era o cara que tava jogando. É, então, mas foi mó, eu até surpreendi, assim, com o final, foi bem impressionante. O Cisne até ficou triste, assim, querendo chorar, quem assistiu. Eu tava jogando com o cara que suicidou. Né? Você tava com o principal, isso mesmo. Aí, quem, quer dizer, tem um jogatina que a gente fez, assim, né? Aí quem vê o jogatina lá se colocar no final, lá vê, tipo, a decepção do Cisne, assim, ficou até meio sentido, assim, né? Logo, pô, quem tinha que ter suicidado era eu, os bonecos aí do sexo inútil aí. Resolver o jogo, aí dá até assim. Mas tem mais algum jogo, assim, que você acha que mereça um final ruim? Metal Gear 4. Ah, Metal Gear é meio difícil de falar, assim, todos os Metal Gear tem final demais, Metal Gear. Mas o 4 é mais épico ainda, porque ele fecha todo um ciclo com todos os personagens ali. Tudo bem. É incrível aquele dali. Era pra ter falado isso daí no episódio todo. Só dele. Só. A gente pode fazer. Quem sabe? A gente pode fazer um episódio só de Metal Gear, quem sabe? Não, a gente já fez um só de Mega Man, só. Nunca mais eu joguei Mega Man depois disso. Mas a gente fez de Mega Man, ó. O dia que a gente for fazer Mega Man X. Eu não vou participar desse dia, vou estar doente. Tem o X também. Tem aqueles Maverick também que são bons, também tem que ter também um dele. É, tem os Zero do Game Boy também. O Zero, verdade. Tem muito Game Boy. Do Mega Man. Beleza. Final de jogo bom, final de jogo ruim é o que mais tem por aí, né? A gente podia ficar falando aí mó tempão. Mas foi esse aí nosso 5, sei lá, jogo bom, 5 jogo ruim. Não sei quanto que a gente falou. Ninguém tem mais nada pra falar, né? Não. Provavelmente já esqueceu o mundo de jogo também. Já esqueceu. Aí, assim mesmo. Não tem como lembrar de tudo. Tentou lembrar do que veio na mente primeiro. Beleza, então. Vamos lá pra nossa leitura de e-mails, comentários e afins. E-mails e comentários. Ainda, né? Vamos ler o comentário que a gente teve lá no episódio 48. Vocês ainda se lembram quando vocês fizeram esse episódio de trilha sonora? Foi esse ano. Foi em março. Lembro como se fosse hoje. Como se fosse amanhã, né? Lembro como se fosse amanhã. Eu lembro que o pessoal gostou muito das que eu escolhi. Na verdade, a gente foi congelado e estamos voltando agora. Então é como se fosse. Ah, é? A gente um foi. Dia, um dia após, né? Como que é que o negócio lá? É criogênio. Sei lá que os caras falam naquele dia. Criogênio. É, sei lá. Criogênio, sei lá. O Old, as ideias do Old, o pessoal gostou muito no quando você fez o de 32. Nesse de 8 bits foi o meu que o pessoal gostou. Gostou nesse também. Não, foi o meu que foi o mais gostado. Vamos lá. A gente teve lá o e-mail do camarada lá, o Wilson Jr. O Wilson voltou? Não, ele já não voltou. Ele mandou quando até a gente soltou. Até no fim ele tá presente. Mas ele não, ele mandou quando a gente soltou o episódio. É que a gente demorou pra fazer. Sobre trilha sonora, ó, não comentada. Vocês podiam falar, ó, Batman, Return of the Joker. A Aí não confundir com o primeiro Batman, que também tem uma trilha sonora de arrasar. E pior que, quando eu pensei em Batman, eu lembro que eu até falei, não vou falar de Batman porque o Cine tinha pedido como trilha sonora um tempo atrás, lembra-se? E acabei que eu nem lembrei desse Batman Return of the Joker. Aí depois eu fui ver, relembrar as músicas, é tudo música demais, assim. Música top, top, top. Batman de Nintendinho sempre tinha umas músicas boas pra caramba, né? Aí era da Tuda Sunsoft, né? Ela fazia uns games da hora. Os dois é da Sunsoft? Os dois da Sunsoft, os dois já. Eu não lembro. O dois ele tem os gráficos melhorzinhos do que o primeiro. Lógico. Era meio chapadão. Mas a jogabilidade do 1 ainda é melhor. É melhor, né? Isso aí é melhor. Verdade. O 2 era meio truncado. É bom, mas eu prefiro o 1 ainda. Mas então, mas a trilha sonora dele é mó boa, assim. As músicas é mó marcante, assim. Não, eu já não... era a música do primeiro e do segundo. Então, eu não lembrei. Eu só lembrei da música do primeiro. E aí, já que você já tinha pedido, eu falei, não vou falar, né, do Batman. Pra não ficar repetindo. Return of Joker, o 2, o Batman era mais gordinho. Ah, não, mas vários jogos do Nintendo, se você reparar, os caras é meio gordinho. Você vai olhando assim. É. Não é só não, do Batman. O primeiro ele era um palitão, assim, retão. Compridinho, né? Mas o 2 é gordinho. O 2 já era gordinho, meio gordinho. Assim. É, mas vários jogos eram. Engraçado, mudou muito. Nem pareceu a mesma coisa. É porque ele ganhou mais dinheiro, né? E foi comer. Pra caralho zerar esse jogo. Porra, o 2 era zica. O 1 era mais ou menos tranquilo, mas o 2 era zica. Esse comentário que a gente foi referente ao episódio. Mas a gente recebeu e-mails, comentários, né? De pessoas. Nudes, até nudes recebemos. Volta. Então, de pessoas perguntando, né? Porque que aconteceu. Aí, em vez de ficar lendo, né, porque muita gente nem quer que lê, só mandou perguntando. Só vou comentar o nome de algumas pessoas, né, e depois a gente comenta sobre isso. A gente teve, né, o e-mail lá do Wilson mesmo, teve do Júlio Reis, Sérgio Dias, Fabrício Santos, o Arlan. Caraca, Sérgio Daiane Dias. Daiane Araújo, Maurício Daiane Lima. Daiane Araújo? Lone Play, Rogério Silva. Várias pessoas se mandou perguntando. Acredita que alguém falou que acha o Old Coffee fofo? Eita, mandaram falando, mano. Amigo. Eu falei assim, não é possível, não deve estar escutando o mesmo podcast que a gente. O Old Coffee é fofo, na onde, meu? Não, hoje é fofinho mesmo, hoje é fofinho. Deixou um post de fofura. Quem viu a foto do Old sabe que ele é o mais fofo do podcast. É o mais bonitinho, né, porque eu uso. É, eu tenho um problema... A conversa dos caras. Eu tenho um problema com cabelo, mas o resto, o bagulho aqui é doido. Não, eu sou meio desprovido de beleza, então eu sou zoado. Mas então, né? Sobre esse negócio da gente vai e não vai, como que vocês acham? A gente vai voltar, como vai ficar, mano? A situação ainda tá meio precária ainda, né? Tá meio complicado. O país tá em crise. O país tá em crise. Também foi abalado com essa crise. É, então. Brasil. E por esses motivos, talvez a gente volte mensalmente. Estamos analisando aí. Porque depois do grande sucesso do podcast Neoplay, a verdade é que cada um tomou um rumo diferente. O Section foi pros States. Eu fiquei aqui no Rio, mas numa grande house. Corporação, né, radialística e tal, fazendo um programa bacana. O Old Coffee, né, seguiu a carreira virou de fazendeiro, modelo dele. Virou fazendeiro carreira, modelo. Modelo é o fazendeiro modelo. Modelo, é. Da praça, não conhece. Da praça. Da praça. E pronto, foi isso aí. Quer dizer, aí a gente tá tentando voltar com o podcast, porque já estourou, entendeu? O podcast estourou o mundo todo. Aí, quer dizer, a gente meio que a fama subiu nessa cabeça, a gente fica estrelinha. Mas agora a gente tá voltando porque sabe que tem os fãs aí fixos. E é isso aí. Eu não ia falar, mas eu vou comentar. O cara tava preocupado pra ver se tinha alguém ainda que tinha escutado. Tava perguntando se tinha alguma... Como que é? Execução, não? Como que é a palavra? Execução. Não. Execução. A única execução que eu sei é execução Aurora. Não, se ainda tinha alguma... Se alguém ainda escutava e tal, né? Eu falei, não, o pessoal escuta, ainda tem downloads e tal, né? Aí ele falou, fiquei mais ali viado, agora vem falar dos fãs, cara, é um canalha mesmo. O fã é tudo, né, pra gente. Mas falando tipo sério mesmo, o pessoal comentou, né, tipo, pra gente tentar continuar, né, não parar e tal, a gente vai ver se a gente consegue, pelo menos até esse final desse ano, fazer um por mês, né, manter a dignidade fazendo pelo menos 3, assim, a gente não sabe se vai conseguir, né, que ainda tá meio correria. Porque o podcast mal bem... O pessoal fala aí e tal, mas a gente tem um públicozinho cativozinho que a gente tem observado. Quer dizer, a galera gostava mal ou bem, a gente fala merda e tal, mas a galera gosta de escutar. A gente já tinha um número de download bem considerável pra um podcast praticamente podcast desconhecido. Pequeno, baixo e mesmo a gente tendo ficado 6 meses, que a gente, nesse tempo que a gente tá gravando aqui, já faz 6 meses que a gente não lança nada, a gente ainda tem downloads, assim, por incrível que pareça. Nossa página tá ativa ainda com os reviews e tal. Quer dizer, não tá morto, a gente tá. gente tá meio que ausente, tá ausente. Na UTI. Respirando por aparelho. Tá, galera, que nem teve, tá. Nem teve especial D3 esse ano. Não, pô, isso que tão ruim que foi, né? Nem mereceu também, né? Apesar, tão que, ruim. Apesar que batido, né? Passou batido dessa. É, vez. Então, mas essa foi a tristeza que a gente devia ter tentado, né? Mas então, mas a gente vai tentar fazer esse esquema, assim. Vamos tentar pelo menos fazer um por mês e vamos ver como vai ficar. Abandonar, não vai acontecer. A gente não, por enquanto não vai, né? Então vamos fazer isso aí, né? Depois do elogio que eu ganhei agora, eu vou fazer um toda semana também, né? Seu canalha também. Os caras só fazem por interesse, brincadeira. Mas lógico. Mas beleza, então. Foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 48. Trilha sonora 8B. Como esse pessoal faz pra mandar e-mails, comentários, sinal de fumaça, talk, e sei lá mais o que eu falava. É, o e-mail de sempre, né? neoplayerpodcast@gmail.com. Temos o Facebook, neoplayerpodcast, super fácil de achar. Twitter, _neoplayer_. O site nosso é o neoplayerpodcast.blogspot.com.br. YouTube, neoplayerpodcast, tem lá as nossas jogatinas e tal. Blá, blá, tá mais parado do que tudo, né? É, tá paradinho, mas vai dar uma voltada agora. Um dia sai, uma hora sai de novo. O grupinho do Face, que tá animadão. E tá. O Ronaldinho.com, neoplayer. Que por incrível que pareça, tá tendo até atualização na página. E a gente já tem 5 seguidores lá. Tá driblando todo mundo. Ronaldinho é um. O Ronaldinho é o principal. Quem tem Ronaldinho tem tudo, meu irmão. Não precisa mais de ninguém. Mas mantendo as tradições tradicionais, esse tradicionalismo podcast, quem vai pedir a música que vai finalizar esse episódio é nosso camarada Cisne Negro. E como sempre, eu tenho até medo de perguntar. Eu vou voltar amanhã agora pra gente continuar a gravar, porque vai demorar. Eu tenho até medo de perguntar. Já tá na boca do povo. É isso que me dá medo. Então, Cisne, qual é a música que vai terminar esse episódio? Nintendinho, Werewolf, Last Higher, tema de abertura. Uf, tomara que seja boa. Beleza. Beleza, Cisne. Antes que fica pior do que isso, vamos terminar, né? Foi isso aí nosso episódio. Daqui 15 dias, semanas, meses ou anos, tem mais. Falou. Aê! jogo é pesado. Ah, tipo, não, isso aí eu tô ligado. É, mas... Não é indicado pra família. Não é indicado pra família? Não. Então, Dissections não recomendo, então. Mas e aí, você... É, você não pode jogar, você... É, se não for da família tradicional brasileira, não recomendo. 20 pra... segundos? É. Não era 10? Tu errou aí. Não, é, quanto mais, segundos. Melhor. O engraçado é que eu fiquei usando assim, onde que é que eu usava pra contar mesmo os segundos ali? Eu fiquei cansado e falei, ah, é, no contadorzinho do Skype ali mesmo. Eu já nem lembrava mais. É uma tristeza. Caraca. Mesmo. Então vai que vai. Disney sempre dá dessas, né? Já tá com o negócio tudo preparado aí, né? É idade. Mas ele já era velho quando a gente começou também. Ele já sempre foi velho. Disney já nasceu velho. Já nasci velho. Pô, só tem tiozão aqui, ó. Que o Old ia falar? Tremelik? O Old ia falar. Ih, e não falou. O que foi, Old? Ih. Peraí, não, peraí. Será que foi a praça? Peraí, Old, fala alguma coisa, menino. Peraí, ele tá tentando falar, aconteceu alguma coisa. Caiu, peraí, deu ruim. Não, puta não. Que pariu, o que ele escreveu lá, deu ruim? Não, deu ruim. Fala, voltou. Fala. Aí, voltou, mas não deu ruim, ele não caiu porque ele não tá. O som. Ah, tá. Fica conectado ainda, mas aí. Que nem foi aquela. Ah, não, mas beleza. Tá picotado, eu não entendi nem o que você falou. Tu sabia que se tu botar o poste da praça é perto? Tu botar. Não, sério, caralho. Se tu botar perto, só dentro de casa, só. Ele vai botar o poste. Ele vai puxar o poste. Cacete, ele vai puxar, não. Né? Ele vai sair puxando o poste no meio da vaga. É o Homem de Ferro, o Incrível Hulk. Papel alumínio e bola. Faz tipo uma campana assim. Pra direcionar só pra tua janela, entendeu? Quem vê o pessoal tudo querendo pegar a internet também e vai falar assim, filho da mãe, você tá roubando, você acha que ninguém vai se tocar. Vai ter que ser um horário assim que ninguém esteja vendo. Ah, né? E ninguém vai ver aquele negócio lá de papel alumínio no meio do bagulho assim, né? Ninguém vai se ligar nisso, só você, né, filho? Ai, caralho. É, mas tá bom, a gravação é boa, cara, tu consegue jogar online também, né, Old? Não, mas é o que eu tô falando. Porra, eu queria ter uma praça assim também. É, tá mó boa mesmo, tá mó de boa. Tá boa, porra. Eu até tô estranhando porque não caiu ainda também. Não, vai cair não. Precisa que ia ser pior. É, vamos continuar, vai. Old Coffee. Às 8. Às 8? Que... Cortou. Não, peraí. Fala devagar, pô. Eu não falei nada. Ah, então beleza, fica quieto aí, Silvio. Hoje, a gente fala, fica quieto de você falar. Silêncio absoluto, é pra tu falar, eu pensei, homem. Eu pensei que ele ia falar de novo. Não, ai, vai. Voltamos. Voltamos. Quem não tinha ido voltou, né, hoje? É. Os que não tinham ido voltaram. Oh, até é boa essa frase, os que não tinham ido voltaram. Não quer falar essa frase, não? Não, voltamos. Ah, tá. Fala tu que é melhor. A minha é melhor, você não achou melhor, vocês, né, minha? Que não tinha ido. Não, foi bizarro. Eu prefiro o silêncio abissal dele. Que crafa. Beleza, então. 49. Soldado 49. Soldado 49. Ah, é verdade, Falando isso, ia ter um remake dos Trapalhões, não sei se vocês viram. Nem sei se ainda... Não, já tá tendo, né? Nossa, deve ser muito ruim. Tendo. Como que é isso aí? É bom ou é ruim, né? Horroroso. Botaram o Didi pra tentar dar um up, mas tá foda. É, depois, você já chegou a ver também... É estranho porque aparece um cara tentando imitar ele e aparece o original também, né, na mesma cena, aí... Mas passa, tá passando que hora isso aí? Ah, nem quero saber, cara, deixa pra lá. Assiste os antigos. Não, é os antigos. Eu assisto de vez em quando no Viva, lá tem, às vezes quando eu vejo, assim, eu vejo o Sai de Baixo também, eu vejo o Sai de Baixo que eu gosto. Deixa isso pra lá, rapaz, deixa isso pra lá. Beleza, então. Hoje tá vivo? É, tá vivo aí, hoje. Mano, quem é esse ventilador que tá... Eu tô tentando falar pra não cair aqui. Ele tá jogando a porra do The Witcher Offline, 7-1, cara. Como é que pode? Ele tá jogando... Ele tirou o som e tá jogando The Witcher Offline. Cara de pau. Ah, então ele tá fazendo isso. Se eu fizer isso, o computador trava. Não roda mais duas coisas mesmo. A gente conhece o Miguel, o cara fala isso aí só pro Miguel. Aí, tá lá, aí daqui a pouco a gente escuta só as vozes, já que é em português, daqui a pouco a gente só escuta assim... não sei o que lá, não sei o que lá. Eu vou falar, ué, tá falando com o que, Old? Aí é as vozes do jogo vazando. Pode ver que tá disponível lá. Não tô offline, não. Não, lá, pode é ver. Tão sujo que ele hackeou o chat da Steam pra dizer que tá de boa. Mas aqui tá hackeado o bagulho. Esse chat aqui não é o real.